Alô, alô, geral, saudações a todos. Pepe no seu rádio, tomei, sem nem filtro. Acorda, levanta. Vamos acordar, vamos acordar. Atenda ao chamado, se apresente que você foi convocado. A vida é um jogo onde vencer é a única saída. Onde vencer é a única saída. Quando a sua meta for felicidade, não vitória. Quem não se foca no presente não fica pra história, irmão. Mas tem que ter atitude. Deixar de ver novela que faz mal para a saúde.